Bruce Springsteen. Entre a realidade e o sonho americano. Um programa de Lourenço Vilas Boas. Born dead. battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Bruce Springsteen nasceu a 23 de setembro de 1949 na cidade de Long Branch, no estado de New Jersey. A sua ascendência pela parte do pai provinha de holandeses e irlandeses e de italianos pela parte da mãe. O seu pai, Douglas Frederick Dutch Springsteen, teve vários trabalhos, entre os quais o de motorista de autocarro. Sofria de perturbações mentais que se agravaram com a idade, o que, segundo Springsteen, após beber uma grade de cerveja, lhe fariam chamar-lhe Outcast, Weirdo, Misfit, Sissy Boy. A mãe de Springsteen, Adele Hahn, era uma secretária jurídica, a quem Springsteen atribuiu o papel de ser a principal contribuidora para o sustento da família. Tinha duas irmãs, Virginia e Pamela. Pamela teve uma breve carreira como atriz, mas desistiu para seguir fotografia, sendo mais tarde a autora das fotografias das capas de Human Touch, Lucky Town e The Ghost of Tom Joad. Bruce Springsteen teve uma educação católica e, antes de estabelecer a famosa A Street Band, tocou no circuito de bares. Cresceu a ouvir Frank Sinatra e, quando em 1956 e 1957 viu Elvis Presley num programa de televisão, The Ed Sullivan Show, quis ser também um artista musical. Pouco tempo depois, a sua mãe alugou uma guitarra na Mike Deals Music. Não foi mobilizado para a Guerra do Vietnã por não ter passado os exames físicos. Nos finais da década de 1960, Springsteen experimentava as suas capacidades com músicos diferentes, delineando as características da sua muito genuína sonoridade, ao mesmo tempo que introduzia a sua poesia e voz grave ao público. Foi nesta altura que conheceu alguns dos instrumentistas que mais tarde integrariam a A Street Band e que ficou conhecido pela alcunha de The Boss, porque tinha o hábito de reunir o dinheiro ganho durante os espetáculos e distribuir em partes iguais a quantia recebida pelos membros da banda. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. Some old hot hat shot was heading for a hot spot, snapping his fingers, clapping his hands. In some flesh pot mask, I was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand. And some bloodshot forget-me-not whispered daddies with an earshot, save the buckshot, turn up the band. Cyclone rolling, stone breacher from the east. some silicone sister with a manager, mister. Told me I got what it takes. She said I'll turn you on, sonny, to something strong. You'll play that song with the fuzzy breeze. Then go-kart Mozart was checking out the weather chart to see if it was safe to go outside. And little early Burly came by in her curly whirly. Don't do it here. Well, I jumped up, turned around, spit in the air, fell on the ground, asked him which was the way back home. He said, take a right at the light, keep going straight until night, and then, boys, you're on your own. And now in Zanzibar, shooting stars, riding in a sidecar, humming a lunar tune. Yes, I'm the avatar, step below the bar, the first to move the cookie jar with one tea. Those boys are left too soon. And some kid in that handicap was complaining that he caught the clap from some mousetrap he bought last night. Well, I unsnapped the skull cap between his ears. I saw a gap and figured he'd be all right. He walked up blinded by the light, cut loose like a deuce, another runner in the night, blinded by the light. Mama always told me not to look into the sight. It's not too early for dreaming. The sky is grown with cloud seed sown, and a bastard's love can be redeemed. Desecrate. The servants are just rising. Well, I'm just a lonely acrobat. The live wire is my trade. I've been a shine boy for your acid breath, and a wharf rat of your state. Mary, my queen, your blows for freedom are missing. Not man enough for me to hate, a woman enough for kissing. shop is for dreamers. We can take the circus all the way to the border. Oh, and the gallows wait for martyrs whose papers are in order. But I was not born to live to die, and you were not born for queening. War is not too late to infiltrate. Servants are just leaving. Mary Queen of Arkansas, your white skin is deceived. And hold me so tight and love me so damn loose. But I know a place where we can go, Mary, where I can get a good job and start out all over again. Oh, I got contacts deep in Mexico, where the servants have been seen. Thank you. runners returning home. Após assinar com a Columbia Records, Springsteen fundou um grupo musical e lançou seu primeiro álbum de estúdio em 1973, intitulado Greetings from Ashbury Park, New Jersey. This countryside's burning with wolfmen fairies dressed in drag for homicide. Obteve elogios da crítica, as vendas foram razoáveis, mas lentas, só obtendo valores mais elevados nos Estados Unidos, onde o álbum foi platina duas vezes. Alguns compararam este estreante a Bob Dylan, devido às suas letras introspectivas. Outros, no modo de cantar e estilo poético das canções, a Van Morrison e a Robbie Robertson, membro dos The Band. Isso não ajudou Springsteen a crescer imediatamente como artista. Ele e a E Street Band seguiram o seu percurso com um novo registro, The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle, editado no final desse ano, tendo este recebido novamente aplausos dos críticos musicais. Porém, o público continua a mostrar pouco interesse. Em 1975, depois de 14 meses em estúdio, Springsteen lançou um terceiro álbum, Born to Run, um clássico da história do rock, que alcançou o terceiro lugar na Billboard 200 e o projetou na fama. Sobre este período de gravações foi feito o documentário como material inédito de arquivo, intitulado Bruce Springsteen Wings for Wheels, The Making of Born to Run, realizado por Tom Zimmy em 2005, com referências específicas a locais de New Jersey, narrando histórias urbanas de perda, traição e derrota. Os temas tinham intensidade, personagens maiores do que a vida e um espírito rebelde que captava a inocência da juventude e do sonho americano, gerando uma conexão com públicos de todas as idades. As letras de Springsteen parecem argumentos de curtas metragens, por vezes de teor autobiográfico. Em 1986, a Record Industry Association of America certificou-o como tripla platina, cerca de 3 milhões de cópias vendidas. Em 1987, ocupou a posição 8 na escolha da revista Rolling Stone na lista dos 100 melhores álbuns dos últimos 20 anos e, em 2003, na posição 18 na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Just junk all across the horizon, a real highwayman's farewell. Sailors in satin shirts whisper in the air. Some storefront incarnation of Maria, she's putting on me the stare. And Bronx's best apostle stands with his hand on his own hardware. Everything stops, you hear 5 quick shots. The cops come up for air. And now the whiz bang gang from uptown, they're shooting up the street. Well, that cat from the Bronx starts letting loose, but he gets blown right off his feet. When some kid comes blasting around the corner, but a cop puts him right away. He lays on the street holding his leg, screaming something in Spanish, still breathing when I walked away. And someone said, hey man, did you see that? His body hit the street with such a beautiful thud. I wonder what the two were saying. Or was he just lost in the flood? Well, hey man, did you see that? Blow those forecasters, y'all messed up.

Depois de uma batalha nos tribunais com seu agente Mike Appel, o seguinte álbum de Springsteen, Darkness on the Edge of Town, editado em 1978, era mais sombrio, enfatizando temas de amor perdido, decepção, depressão e sofrimento existencial. Sobre este registro, Springsteen disse: "Toda a força de Darkness tinha a ver com a sobrevivência. Depois de Born to Run, reagi à minha boa sorte." Com o sucesso, senti-me como muita gente que, antes de mim, perdeu de si uma parte essencial. O meu maior medo era que esse sucesso pudesse mudar ou diminuir essa parte fundamental de mim. A recepção foi apoteótica. Para muitos, este é o melhor dos álbuns de Springsteen, o pico da sua maturidade criativa. Foi também um período muito fértil em que terá escrito mais de 70 canções, entre as quais Because the Night, para Patti Smith, e outras como Independence Day, Drive All Night, Ramrod e Sherry Darling, integradas no álbum The River. Para promover Darkness on the Edge of Town, Springsteen e a E Street Band iniciaram uma digressão através do país que se tornaria famosa pelas interpretações em palco, com 3 ou 4 horas, por um comportamento violento e uma energia contagiante e inesgotável, cativando audiências desde a Califórnia até Nova York. Springsteen destacou-se pela sua integridade e orgulho enquanto intérprete, com espetáculos de enorme intensidade, com uma exaustiva entrega dos músicos, bem como pelo seu cuidado perfeccionista no tratamento dos seus temas nos estúdios de gravação. Darkness on the Edge of Town marcou uma mudança no estilo musical de Springsteen, a qual se prolongou nos dois álbuns subsequentes, The River, de 1980, e Nebraska, de 1982, nos quais eram abordados temas relacionados com as classes trabalhadoras da América e com os excluídos do sonho americano. In Candy's room, there are pictures of her heroes on the wall. To get to Candy's room, gotta walk darkness at Candy's hall. Strangers from the city, call my baby's number, and they bring her toys. When I come knocking, she smiles pretty, she knows I wanna be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face, a sadness all her own, from which no man can keep Candy safe. We kissed. my heart was just in my brain. And the blood rushes in my veins. The fire rushes through the sky. And I go driving, driving deep into the night. I go driving deep into the light. Candy's eyes. She says, baby, if you wanna be wild. We tried to pick up the pieces and get away without getting hurt. But they caught us at the state line, burned our cars in one less fight. It left us running, burned and blind, chasing something in the night. Because the night belongs to us. Because the night belongs to us. Dave Marsh, na New Rolling Stone Record Guide de 1983, considerou The River o mais maduro dos trabalhos de Springsteen e possivelmente o mais consistente. Financeiramente, foi dos mais lucrativos, com quíntupla platina nos Estados Unidos. Admirado pela sua provocadora austeridade e pessimismo, Nebraska foi um esforço acústico com poderosas canções, habitadas por personagens vulgares e sem sorte, que enfrentam desafios nas suas vidas, por marginais e criminosos sem esperança no futuro, como se fossem pequenos filmes sobre o lado sombrio do seu país. Springsteen declarou que as histórias contidas neste disco foram, em parte, inspiradas pelo livro A People's History of the United States, do historiador Howard Zinn, publicado em 1980. They made their choices and they'll never know what it means to steal, to cheat, to lie. But lately there ain't been much work on account of

do you go to bed at night, praying that tomorrow everything will be alright? But tomorrow's falling number, your number one by one. You wake up and you're dying, you don't even know. Even shot in the back, behind what was asked, but what they asked, baby, wasn't right. You didn't have to live that life. When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that welfare check, and on all the pretty little things that you can't ever have, and on all the promises that always end up point blank. Shot between the eyes, oh, point blank, like the white lies you tell to be so blind. You're walking in the sight, girl, point blank, and it's one false. I dreamed we were together again, baby, you and me, back home in those old clubs, the way we used to be. We were standing at the bar and it was hard to hear. The band was playing loud and you were shouting something in my ear. You pulled my jacket off and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor. Just stood there and held me and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. But just another stranger waiting to get blown away, point blank, right between the eyes, oh, point blank, right between the pretty lies you fell, point blank, a shot straight through the heart. I'm just another part of it, point blank. You're walking in the sights, point blank. Living one false move, just one false move away. Caught you in the sights, shot you in the head. It's point I saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride in ten innocent people down from the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. Can't say that I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. Now the jury brought in a guilty verdict, and the judge sentenced me to death. Midnight in prison storeroom, leather straps across my chest. Sheriff, when the man was that sweet, sir, and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my declared me unfit to live, said into that great void my soul be hurled. He wanted to know why I did what I did. Well, sir, I guess it's just a meanness and this world. There's a place out on the edge of town, sir, rising above the factories and the fields. Ever since I was a child, I can remember that mansion on the and the day can't see the children playing

stockings, baby, cause the night's getting cold. And maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. It's hard to find down here. It's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, baby, that's a bet. Maybe everything that dies someday comes back. Is your hair up nice? Is yourself up pretty? Born in the USA, de 1984, é um momento de fogo artifício comercial na carreira de Springsteen, com 30 milhões de cópias vendidas até 2012, erguendo-o como uma figura incontornável da música rock. 7 singles subiram ao topo das tabelas, neles incluindo Glory Days, Dancing in the Dark, Born in the USA e Cover Me. Com letras menos fortes e comprometidas que as do álbum anterior, Born in the USA acabaria por se tornar num dos discos mais vendidos de sempre e originou uma digressão mundial de sucesso. Em 2003, a revista Rolling Stone atribuiu-lhe o número 85 na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Após o turbilhão de vendas que se seguiu a Born in the USA, Springsteen conheceu e casou com a atriz e modelo Gillian Phillips em 1985. O casamento rapidamente começou a desmoronar e Springsteen iniciou um caso amoroso com a cantora de apoio da E Street Band, Patti Chiavelle, a qual partilhava com ele um passado em New Jersey. Gillian Phillips pediu o divórcio em 1989. Springsteen juntou-se a Chiavelle, casaram-se em 1991 e tiveram 3 filhos. A popularidade de Springsteen origina uma procura dos seus trabalhos anteriores. Live 1975-1985, saído em 1986, foi uma caixa de 5 LPs, depois 3 CDs que reúne algumas das suas interpretações em concertos, atingindo o lugar número 1 nas tabelas de álbuns nos Estados Unidos. Um dos álbuns ao vivo mais bem-sucedidos comercialmente do rock, com mais de 30 milhões de unidades vendidas só nos Estados Unidos, só na década de 80 no século passado. Afectado pelo casamento falhado com a atriz Gillian Phillips, Springsteen concebeu Tunnel of Love em 1987. O álbum aborda temas de amor, perda, confusão e desgosto, os altos e baixos dos relacionamentos. Dissolveu a E Street Band em 1989 e mudou-se com a sua nova companheira e família para a Califórnia no início dos anos 90. Os álbuns que elaborou durante este período, Human Touch e Lucky Town, lançados no mesmo dia, a 31 de março de 1992, são mais ligeiros, mais descontraídos, parecendo a provir de um enquadramento mental mais feliz. Ironicamente, À medida que a sua vida pessoal melhorava, as suas canções pareciam carecer da intensidade emocional que o tornara tão famoso nos anos anteriores. Foi criticado pelos seus fãs por ir para Hollywood, como as outras estrelas da cultura popular, e não gravar mais com a E Street Band. Por mais feliz que ele fosse na sua vida privada, o início dos anos 90 não foi um período de glória para Springsteen enquanto artista. No surrender. Shut up where I'm in love with a Jersey kiss me with all her charms. When I'm wrapped up in my baby's arms, my little girl gives me everything. I know someday that she'll wear my ring. So don't bother me, man, I ain't got no time. I'm on my way to see that girl of mine. There's nothing matters in this whole wide world when you're in love with a Jersey girl. Come by, they'll take you out to eat. You're lying all dressed up on the bed, and baby fast asleep. Go in the bathroom, put your makeup on. We're gonna take that little brat of yours and drop her off at your mom's. I know a place where the dancing's free. Now baby, won't you come with me? 'Cause down the shore everything's alright. You and your baby, your Saturday night. Nothing matters in this old world. No girl, no, no. When you're in love with a Jersey girl. Well, I this tunnel of love. Thank you. ganhou um Oscar em 1994 pela canção Streets of Philadelphia, incluída na banda sonora do filme Philadelphia, realizado por Jonathan Demme no ano anterior e protagonizado por Tom Hanks. Depois de reorganizar a A Street Band, regressou com The Ghost of Tom Joad, editado em 1995, álbum com um ambiente acústico que lembra musicalmente Nebraska, liricamente inspirado na obra The Grapes of Wrath, de John Steinbeck, e Journey to Nowhere, The Saga of the New Underclass, escrito por Dale Maharidge, com fotografias de Michael Williamson. Em 1999, Springsteen reuniu a A Street Band para uma digressão de suporte ao novo álbum, a coletânea Greatest Hits, enchendo estádios em todo o mundo, apesar da sua ausência do centro das atenções. Foi neste mesmo ano que Bruce Springsteen foi empossado na Rock and Roll Hall of Fame. Cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city going down. The highway is alive now. It's hit it, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of Tom Joad. Em 2002, Springsteen e a E Street Band lançaram o primeiro álbum de estúdio em 18 anos, The Rising, um triunfo crítico e comercial, conquistando em 2003 um Grammy para o melhor álbum de rock. A obra reflete a dor, a raiva e a angústia causadas pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e restaurou o estatuto de Springsteen como um dos músicos mais icónicos da América. Foca-se em problemas de relacionamento, crises existenciais e ascensão social. Maybe somebody's struggling to be free. Look in the eyes, mom, you'll see me. The highway is alive tonight. And nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line. With the ghost of old Tom Joad. I'm gonna ride it. I'll rise in the morning. My fate decided. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. In St. James Parish, I was born and christened. I've got my story, mister, ain't no need for you to listen. It's just a dead man talking. Once I had a job, I had a girl. But between our dreams and actions lies this world. Here in the deep forest, their blood and tears rushed over me. All I could feel was the drugs and the shotgun and my fear up inside of me, like a dead man talking. Neath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness. My sins are all I had. Now the clouds above my prison move slowly across the sky. There's a new day coming, and my dreams are full tonight. Replay king of the mountain, out on the end. The world come charging up the hill, and we were women and men. Now there's so much that time and memory fade away. We got our own roads to ride, chances we gotta take, or east it side by side, each one fighting for the other, and we sit until we died. We'd always be blood brothers. Now the hardness of this world slowly grinds your dreams away, making a fool's joke out of the promises we made. What once seemed black and white turns to so many shades of gray. We lose ourselves in work to do and bills to pay. And it's a ride. And there ain't much cover, no one running by your side. My blood brother. Of the dead, past those fallen in their tracks, always moving ahead and never looking back. And I don't know how I feel, I don't know how I feel tonight, if I've fallen beneath the wheel, I've lost or I've gained sight. I don't even know why, I don't know why I made this call, or if any of this matters anymore after all. But the stars are burning bright, like some mystery uncovered. And I keep moving through the dark within. segunda metade da década de 2000, Springsteen continuou a experimentar sonoridades diferentes. Devils and Dust, 2005, sem a E Street Band, foi um registro melancólico quase todo acústico, com algumas canções com mais de uma década na linha de Nebraska e de The Ghost of Tom Joad. We Shall Overcome The Seeger Sessions, de 2006, foi um projeto sem temas originais, apenas com material tradicional popularizado pelo cantor de intervenção Pete Seeger. Bruce Springsteen, with The Sessions Band, Live in Dublin, é um registro ao vivo em vídeo e áudio gravado nesse ano e editado em 2007. Magic, também de 2007, foi um álbum de rock mais tradicional que incorporou a E Street Band completa. Um registro visto por muitos fãs e críticos como uma continuidade de The Rising, manifestando em algumas faixas a decepção com o estado da sociedade americana. Springsteen escreveu as músicas de Magic, a balada entristecido pela guerra do Iraque e pela saúde do teclista e acordeonista da E Street Band e amigo de longa data, Danny Federici, que morreu com melanoma em abril de 2008. O álbum Working on a Dream, 2009, é dedicado a ele. Apenas alguns anos depois, Springsteen lamentaria a morte de um colega. Outro membro fundador da E Street Band, o saxofonista Clarence Clemons, morreu de um ataque cardíaco em 2011. Prophets on my tongue, 11 angels of mercy. say sign on that black hole in the sun. My heart's dark, but it's rising. I'm pulling on faith I can see from that black hole on the horizon. I hear your voice calling me. Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. Meet me at Mary's place. We're gonna have a party. Meet me at Mary's place. We're gonna have a party. Tell me, how do we get this thing started? Meet me at Mary's place. Familiar faces around me. Laughter fills the air. Your love and grace surrounds me. Everybody's here. Furniture's out on the front porch. Music's up loud. I dream of you in my arms, and I lose myself in the crowd. Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. Continuando a prosperar como intérprete e compositor, em 2012, Springsteen lançou o álbum Wrecking Ball, que, juntamente com o single We Take Care of Our Own, foi nomeado para 3 Grammys e alimentou uma digressão de grande sucesso. Em 2014, Springsteen lançou High Hopes, o seu 18º álbum de estúdio, que alcançou o topo das tabelas de vendas dos Estados Unidos e do Reino Unido. O High Hopes Tour subsequente foi considerado uma continuação do Wrecking Ball Tour. Em abril do mesmo ano, a A Street Band foi empossada na Rock and Roll Hall of Fame. Apesar da sua idade, mostrando poucos sinais de desaceleração, em 2015, Springsteen comemorou o 35º aniversário de The River, com uma digressão e uma caixa com uma compilação de vários álbuns intitulada The Ties That Bind, The River Collection, que incluía temas inéditos. Springsteen publicou em 2016 um livro de memórias, Born to Run, juntamente com um álbum intitulado Chapter and Verse, com 5 faixas inéditas, algumas datadas da década de 1960. But into the secret God and don't think twice. You've gone a million miles. How far'd you get? That place where you can't remember and you can't forget. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile. In her eyes a sea. She's got a secret garden where everything you want. Em 2017, Springsteen fez a sua estreia na Broadway no Walter Care Theater, em Nova York, no espetáculo Springsteen on Broadway. Em junho de 2019, Springsteen lançou Western Stars, o seu primeiro álbum completo de material original em 7 anos. Preenchido com o habitual elenco de personagens fulgurantes e acompanhamentos orquestrais abrangentes, o resultado é convencional. As posições políticas de Springsteen tornaram-se mais assumidas quando se tornou um forte apoiante do candidato presidencial democrata de 2008, Barack Obama. Quando Obama venceu a eleição, The Rising foi a primeira canção tocada na Festa da Vitória e Springsteen abriu o espetáculo da celebração inaugural de Obama. Homenageando Springsteen no Kennedy Center em 2009, Obama disse: "I may be the president, but he's the boss." Springsteen fez campanha pela reeleição do presidente Obama em 2012 e, mais tarde, em 2016, Obama atribuiu a este ícone da música a Medalha Presidencial da Liberdade. Well, now on a summer night, oh, when I'm Este programa teve locução de Inês Ferreira e João Soares Santos. Realização de Lourenço Vilas Boas. Well, a great black river, a man.